carnaval é um mar de alegria, onde a gente navega. Ai, que bom ter sua companhia nesse clima de verão. Hoje eu sou mais um nessa folia, me abraça e me beija. Nessa festa só colhe magia quem tem paz no coração. Tô curtindo todas, tô de água na boca, tô maluco por você. Eu trouxe amor pra você ver. A gente navega. Ai, que bom ter sua companhia nesse clima de verão. Oh, oh, oh. Hoje eu sou mais um nessa folia, me abraça e me beija. Nessa festa só colhe magia quem tem paz no coração. Tô curtindo todas, tô de água na boca, tô maluco por você. Eu trouxe amor pra você ver. Martin, Brasil. Tô curtindo.